Nosso tema de hoje é Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse título, ele é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a importância dele já se dá na própria colocação dentro do Evangelho. Ele já está no capítulo 2 pela importância que ele tem diante das explicações deste livro. Essa frase foi dita por Jesus no momento que ele estava diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para ele: sois o rei dos judeus? E ele respondeu com essa frase: meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, a minha gente estaria combatendo por mim e não me deixaria ser pego. O que ele quis dizer com essas palavras? Primeiramente, ele falava sobre a existência futura, a permanência da vida além da morte como se conhece, a morte do corpo, da continuidade do espírito sobre a matéria, da pré-existência de mundos além deste mundo material que nós conhecemos nesse momento. Conhecemos também outros mundos, porque já reencarnamos diversas vezes. Não trazemos, às vezes, a lembrança de como é, mas conhecemos. E por isso que eu disse que a importância desse capítulo em estar logo no início do Evangelho é porque, sem a gente compreender essa pré-existência da vida, sem a gente entender que existem mundos diferentes do nosso, todo o resto que se trata depois disso acaba não tendo um sentido, um significado. Como poderíamos nós tentarmos uma melhora, que a gente chama de evolução do espírito, buscarmos ser cada um melhor através das virtudes, do trabalho, principalmente em cima da moral? Como que a gente poderia fazer isso se a gente não acreditasse que existe uma continuidade na vida? Se a gente pensasse simplesmente que a vida é essa existência que a gente está passando, por que fazer melhor se a vida seria apenas isso? Então a gente teria que aproveitar a vida e aquilo que ela nos oferece. Mas como que nós explicaríamos a justiça de Deus se realmente a vida fosse apenas essa contagem de anos, tão curta para alguns, tão sofrida para outros? Então são questionamentos que a gente vai fazendo, e através desses questionamentos a gente vai formando a nossa fé. A gente vai embasando a nossa crença no que a gente realmente acredita, no que é Deus para mim. E por que que eu devo, sim, buscar sempre um aprimoramento? Um aprimoramento moral, uma crença, uma vivência mais voltada para os valores espirituais, para que a gente possa realmente, acreditando nessa vida futura, quando numa próxima oportunidade, trazer todo esse ensinamento, toda essa experiência que a gente vem acumulando e realmente dar passos para frente. A gente sabe também que o nosso planeta, ele também está evoluindo. E vai chegar o dia em que ele não vai mais ser esse planeta de provas e expiações que é hoje. Ele vai estar num grau superior. quando esse tempo chegar, e aqueles que nele ainda continuarem, vão com certeza ter uma vivência mais harmônica do que nós temos hoje. Por ser ainda, por estarmos aqui experienciando diversas situações, experimentando aquilo que precisamos, aprendendo, mesmo em todas as dificuldades que nós temos, essas etapas, quando cumpridas, elas vão nos libertando, elas vão deixando para trás esse aprendizado e vamos carregando junto cada experiência dessas, que vai nos fortalecendo e nos tornando cada vez mais aptos, cada vez mais próximos das palavras que estão aqui. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, não seria correto, como a gente disse antes. Tanto sofrimento que se vê e tantas injustiças, não poderia ser aqui o reino de Deus. Mesmo sendo uma das moradas do Pai, como ele fala mais adiante, que a casa de meu Pai tem muitas moradas, mesmo sendo uma das moradas, não é o local do reino de Deus. É assim, mais uma etapa que a gente passa. E olhando, sábado, no Jornal Zero Hora, não sei quem teve a oportunidade de ver, no caderno Vida, vem uma matéria em que fala sobre o perdão. O título bem grande, né? O remédio sem genéricos. E o interessante dessa matéria é que ela não é uma matéria de cunho religioso. Ela é uma matéria que fala principalmente de estudos que estão acontecendo nos Estados Unidos. E por pesquisas, eles estão descobrindo que a prática do perdão, ela traz benefícios concretos à nossa saúde física. Várias vezes a gente falou aqui sobre perdão no cunho do Evangelho, na visão de que perdoar é sim uma necessidade, porque nos liberta, nos desprende das pessoas ao qual nós estamos vinculados por um sentimento ruim. E aqui eles nos falam que também o lado físico é beneficiado. Um cineasta que escreveu um livro, ele disse: quem não perdoa, morre por dentro aos poucos. Nenhum de nós, deliberadamente, quer morrer ou quer abreviar a vida. Porém, nas nossas práticas, nas nossas emoções, a gente acaba fazendo com que, às vezes, a vida seja assim abreviada e seja mais sofrida do que aquilo que é necessário. Então a gente precisa, se a gente não aprende pela nossa fé, talvez a gente consiga aprender pela razão. Não fazer mal ao meu corpo. E ele cita aqui alguns benefícios comprovados dessa prática do perdão. Saúde cardíaca, aumento da expectativa de vida, fortalecimento do sistema imunológico, melhora na saúde mental e redução do estresse, e paz consigo mesmo. Tudo isso foi comprovado. Isso serve para quem pede perdão, para quem toma a atitude, e serve para quem está do outro lado e perdoa. Então, como ele diz no título, um remédio sem genérico, porque não tem outra alternativa, não tem como dar uma curva naquilo que precisa ser feito, não tem como desviar do caminho. Se não fizer, não resolve. Questão de energia, questão de emoção. Se a gente não for por esse caminho, a gente continua com aquela pedra na frente, impedindo a nossa caminhada. E ela é grande. Então fica a dica. E esse perdão, ele está relacionado com esse reino de Deus. Porque para a gente conseguir pensar nessa evolução que a gente tem que fazer, conseguir vislumbrar esse reino, a gente precisa sim cultivar esses sentimentos, sentimento de amor, de perdão, de caridade. Nós precisamos sim fazer com que esses verbos sejam conjugados por nós cada vez mais.